sistemático. Ele pega a pessoa que tem a internet mais alta, aí ele começa a gravar. Deixa eu ver se vai. Sério? É, ó, agora foi de boa. Aí eu tenho que pegar e chamar a Grok agora. Aí Malditos só grava uma indianos. pessoa, então é isso? Não, tipo, ele grava todo mundo, só que às vezes pra começar tem que pegar uma pessoa com a internet estável, assim, sabe? Ah, saquei. Ele é meio louco. E às vezes a internet da pessoa é boa, ele fica loucão também. Gente, é muito Ó, louco também. sim. É, a Grok te falou que tem uma frase de no início? Não. Assim, ó. A gente vai começar, aí eu vou falar assim: Olá, senhoras e senhores, aqui é o Febrini e hoje vamos falar mais alguma coisa sobre quadrinistas. Porque esse aqui é o mais ACC, né? Aí a Grok vai vir, vai falar oi, aqui é a Grok, vai falar uma frase. Sei lá, o que que você vai falar hoje, Grok? Não, não, surpresa. Mentira, sei lá, falar qualquer frase. Não, é bom a gente também contar pra Laura o que que aconteceu com o ACC, né? Nossa, é verdade. É. Cara, Você foi. quer contar? Foi assim, ó. Que eu já contei, já falei com a Aline, já falei com a Renata. Foi assim, Laura, ó. A gente tinha gravado o programa lá com as meninas, né? Aí tava aqui no meu computador. Aí o que acontece? Eu baixei um conversor de vídeo, que é o Format Factory. E ele é bom, eu já tinha usado ele antes. Só que ele veio com um monte de vírus. E eu sou muito bobão assim na internet, eu saio dando next, next, next, não leio nada, não, sabe? Aí Veio toda cai. aquelas barras do ESC, não sei o quê. Nossa, viu um Não, monte de tá vendo? coisa. E aí ele veio uns vírus fodidos assim, tá ligado? E aí começou a. Ele abriu o Google Chrome sozinho, baixava as coisas e instalava sozinho. Nossa, que E aí bosta! ele fez isso com mais vírus. Então foi enchendo cada vez mais. Caraca, E eu não. quase perdeu o Quase computadoras. perdi meu computador. O computador é novo, cara. Ganhei há pouco tempo da galera aí. R$ 2.000 essa porra. Não. E aí o que acontece? Eu salvei o programa das meninas no pendrive, tirei. Aí a Kelly, né, que grava com a gente, minha namorada, me ensinou como que eu restaurava o computador para as configurações de fábrica. Ou seja, eu perdi tudo que tinha no computador. Inclusive a gravação. Inclusive a gravação. Por quê? Porque eu salvei tudo o que eu queria no pendrive. E o vírus foi pro pendrive. Ai. Ele corrompeu meu pendrive inteiro. E Tipo, aí dá para tu usar a gravação, então. não existe mais gravação. Nossa. Ele destruiu o pendrive. O meu E aí, pendrive é de então, no 30. fim das contas, eu dei muita sorte. O pendrive é de 30 gigas. Se eu colocar ele aqui agora e dar lá botão direito. 30 gigas só de vírus, né? Não, Agora. se eu pôr ele agora e dar Todos os botão 30 gigas. direito, aí eu vou lá em, tipo, propriedades, né, para ver quanto que ele tem de espaço. Ele tem 1 mega de espaço. Destruiu, cara, já era. Caraca, joga longe esse pendrive. Nossa, não Não, vou tem que nunca mais. exorcizar, tem que pôr fogo. Aí o que acontece? A gente vai Mas gravar o você consegue programa. gravar com elas? É, então, a gente conseguiu tal, mas o que acontece? Agora a gente vai gravar o programa de novo com elas, né? Inclusive, a gente vai remarcar. Se você quiser participar do programa principal também, já tá convidada. É legal também. Mas hoje a gente grava mais a CC normal. Hoje é. Rapidinho aí, 20 minutos, meia hora de papo, para não te atrasar muito também. Mas aí a gente vai marcar um programa, tipo, outra data, tá ligado? Ah, saquei. Ah, vou adorar a gente participar. Sim, aí vai ser legal, vai vir as meninas que já gravaram, você, a gente vai ver com outras meninas aí também, se as meninas vão aceitar tal. É, Pô, a gente massa. vai pegar a oportunidade para fazer, assim, ficou muito bom o papo com a Aline e com a Renata. Foi show, assim. A gente ficou Mas já muito que deu feliz com a pau, né? gravação. É. Já que deu pau, E vamos tentar aí. fazer melhor, né? Fazer Sim. aqui. Exatamente, exatamente. A gente vai chamar mais gente ainda, fazer um mega papo, lotar o Skype, tentar fazer algo Ah, ainda legal. mais legal, né? Sim. É. Gente, como será um papo assim com um monte de gente no Vai ser. Ó, ô Laura, tem muita coisa aberta aí no seu computador? Ou tá só o Skype? Algumas, não, tipo, só o Chrome. Então, você vai ter que Tá fechar, devagar porque aí? Não, vou fechar meu torrent. tem que fechar o torrent. Fechando. Pronto, fechei tudo Porque tá agora. dando uma. Tava dando uma travadinhazinha. É, tava Um falando igual o pouquinho ali, mas. Optimus Prime. Bom, Pronto, já tá fechei tudo. vamos começar então. E aí tem esse negócio da frase, né? Eu vou falar que Febrini, a Grok vai falar, oi, aqui é a Grok e tal, aí vem a sua parte. Aí você vai falar, oi, aqui é a Laura Taíde, e aí você fala alguma frase. Pode ser Uma alguma. frase. É, uma frase você pode Qualquer falar. frase. Qualquer frase. Que você gosta, de alguma HQ, alguma crítica, Ah, sei sou lá. péssima nisso, cara. Falando Eu da sua demorei vida. pra responder que personagem de quadrinho eu queria ser Então, na vida adulta. essa já pode ser uma frase. Aqui é a Laura e eu sou péssima para frases. Ai, meu Deus, eu tô nervosa. Deixa eu ver. Relaxa, mano, de boa. Bom, vamos começar aqui, que você já vai vendo e na hora você fala, tá? Beleza. Vamos lá. Olá, senhoras e senhores. Aqui é o Febrini e hoje vamos falar mais alguma coisa sobre quadrinistas. Show de bola. Ô, Febrino, você pôs ordem? Sou eu, então? É, você? Beleza. É porque normalmente você escreve os nomes, eu fiquei Sim. esperando. Não, mas de boa. Olha só, vou ser fangirl agora e vou falar uma frase aqui do prefácio da HQ da Laura. Ei. Bom, aqui é a Grok e nossa ilha não é só nossa, somos mais arquipélago. Ah, olha lá, merchan. Olá. Oi, Show gente, eu de sou bola. a Laura Taíde, eu assino meus quadrinhos na internet como Booby Trap e agora a gente vai falar mais sobre quadrinhos. Olha aí. Olha só. Muito bem. É, a gente tem uma convidada super especial hoje aqui, que é a Laura, né? A Laura aí participou com a gente do programa principal também. Eu falo isso, mas é porque tá no futuro, né? É Então porque a ela gente tá tá em edição. fazendo o programa pro futuro É e o isso. futuro ainda não está pronto. Que loucura! É a magia da edição. Ai, ai. E a Laura também faz parte do Mandíbula, né, Laura? Fala um pouquinho aí de toda a sua trajetória aí dos HQs. Nossa, gente, então, eu sou advogada formada. Eu trabalhava em São Paulo como advogada há uns 2 anos já. E fazia muito tempo que eu não desenhava e não pegava em quadrinho. Enfim, eu tava totalmente alienada desse rolê que eu curtia muito quando era mais nova, sabe? Até a minha adolescência, eu era super mangazeira, eu tinha todos os mangás, assim. Mas aí depois que eu saí de Manaus, que é a minha cidade natal, eu deixei meio que isso pra lá, sabe? E aí, em 2013, em novembro mais ou menos, eu comecei a acompanhar os quadrinhos. Insones, que eram feitos pelo Diego Sanches, e ele compartilhava muito mais coisas assim, de outros quadrinistas lá na página. Era uma página super grande, e aí eu curti essa vibe dos quadrinhos nacionais que rolavam lá, que era uma parada mais autoral, era mais falando sobre o cotidiano, pequenas reflexões e tal. E isso abriu meus olhos, eu não sabia que existia esse tipo de quadrinho, sabe? E aí eu fiz alguns, eu mandei pra lá. O Diego foi super legal, super receptivo, publicou na página, a galera gostou. E eu pensei, cara, eu posso fazer quadrinhos. Eu realmente me interesso por esse tipo de quadrinho. Foi uma revelação, assim. Caramba, de Aí, maneiro. né? Aí, na mesma época, tava rolando chamada aberta para participar do Zine Mês, que é dos meninos de Brasília, e da Zine XXX, que era só de mulher e tava sendo organizada pela Beatriz Lopes, lá do Rio. E aí, eu entrei em contato com toda essa galera, mandei trabalhos, rolou, fui nos lançamentos, peguei gosto pela coisa, abri o Booby Trap, comecei a fazer minhas tirinhas. Ano passado, conheci a Renata nos eventos, eu conheci a Aline porque vim morar em Belo Horizonte. E aí, a gente abriu Mandíbula. E agora, quadrinhos e ilustração são o que eu faço. Caramba, que foda. Eu tava até. Eu falei lá, né, na gravação. E eu tava falando com a Grok também, né? Vocês, meninas, pra mim, são uma geração muito louca. Porque é aquele tipo de coisa que faz a gente pensar muito, né? Então, tipo. Eu acho que a gente é da mesma geração, cara. Não, eu digo a geração de quadrinhos, entendeu? Que tipo, Sim, sim. você. Ó, eu entro aqui no Booby Trap. Você, com um quadrinho. Com uma imagem aqui, com quatro quadrinhos na imagem, você me faz pensar uma semana, entendeu? Às vezes eu Sim. pego muito quadrinho e eu leio e eu, tipo, falo, ó, legal, sabe? Vocês conseguem passar muito essa coisa, sei lá, eu acho que é porque vocês fazem muito com a alma, não sei, aquela coisa muito, É ó. porque a gente está vivendo uma situação também muito complicada para mulheres, como um todo, e para mulher quadrinista brasileira, né, cara? Então a gente acaba que faz as coisas, o nosso trabalho muito carregado disso mesmo, de muita crítica, de uma coisa assim que a gente precisa expressar, sabe? Acho que é Sim. isso. É muito bom porque serve, né, cara? O negócio serve, Uhum. veste assim, né? Veste e você fica, caralho, esse bagulho aqui, mano, é a pura verdade na nossa cara, tá ligado? Sim. Essa linguagem aí tá me surpreendendo muito, sabe? Aprendendo cada vez mais as possibilidades do quadrinho. Tipo, no começo eu falava umas coisas que não eram muito comprometedoras. Eu não gostava de me meter em assuntos muito políticos. E eu sempre quis, mas eu não tinha coragem, sabe? Hoje em dia eu já tento expor as minhas visões, eu já aceito críticas, eu tenho tirinha de que eu me arrependo de ter feito, porque não me representa mais. Mas, enfim, eu acho importante isso. É um veículo que atinge muita gente, né? E provoca muita discussão mesmo. Eu acho foda isso. Sim, mas eu acho que assim, a gente sente muito isso no cast também, nessa questão de colocar a nossa opinião e depois às vezes acabar mudando de ideia. Tipo, alguma coisa cast tem o quê, Febrini? Quase 3 anos agora já, né? Sim. Por aí. É, 2 anos e pouco. E aí, os primeiros casts, assim, que eu gravava lá atrás, às vezes eu vou ouvir, eu falo coisas que, meu Deus, eu não penso mais, assim. Porque a gente muda muito. E no A começo eu gente me muda culpava. rápido. No começo eu me culpava um pouco de tipo, putz, isso tá registrado para sempre. Mas depois eu comecei a aceitar que a gente muda, isso não é um crime. Sabe, isso é normal, ainda bem que a gente muda, a gente está sempre evoluindo, tal, e deve ser interessante ver isso também na sua página, nos seus trabalhos. Isso é muito louco, né? Com certeza, só de estilo de desenho eu já mudei umas 20 vezes lá. Cada coisa que faço é um estilo diferente, sempre testando, né? O seu desenho é muito louco, cara. A expressão acho que é essa, é muito louco. Eu falei pra Tu Grock, eu falei, mano, o desenho dele é muito louco, tipo, é muito pessoal, é muito seu, assim. Né? acha? Puta, Pô, eu porque acho eu tô até demais. hoje tentando achar um estilo. Eu sempre acho que tá parecido demais com o que os outros fazem. Eu Mas sempre acho eu. um mangá. Até essa coisa que às vezes você varia muito, né, na arte, eu acho que é muito seu. Tipo, essa coisa do colorido, aí depois você vem com o preto e branco, sabe? E tem aquele traço, puta, eu acho muito foda. Você brinca muito com o balãozinho, né? Com as escritas tal. Tô olhando para uma aqui agora que você colocou lá no Bandíbula também, que você pôs a frase no cabelo da menina. Obrigada, sim. Isso é muito foda, cara. Isso é muito legal, o diferencial, né? E eu sempre quis fazer alguma coisa direto no lápis, que é essa tirinha que você tá olhando aí, porque eu acho muito foda, cara. Eu tava muito presa no digital, então foi mais um experimento que eu gostei pra caramba de fazer. E eu me inspiro muito nas tirinhas da Catarina nesse sentido, lá do Ah, é Mandíbula. legal. Ah, Porque ela ela faz legal. muita coisa no lápis e eu acho muito, muito gostoso, assim, ler as tirinhas dela. Ai, a Catarina é demais mesmo. É demais, muito demais. Ela manda muito com cores também. Eu tô louca pra receber o meu cerulean aqui em É, eu casa. também. Olha aí. Merchan, Merchan, meu. merchanzinho. Merchan. Aí. É Não, válido, mas é válido, porra. é, claro. Por que não? Vai estar tudo o link no post aí. É, Apoia para no depois Catarse. mesmo tem que divulgar. Sim, um Ah, é dos nossos lógico. objetivos aqui é divulgar primeiro vocês, depois o trabalho de vocês e tudo mais que a gente puder, cara. É fazer a galera abrir o olho, tá ligado? Tipo, meu, Poxa, tem mulher gente, mas assim. desenhando de maneiras fodas, tá ligado? Grok, o que tu achou do arquipélago? Eu tô super Meu. nervosa, querendo saber. Olhando aqui pra sua foto de lagartixa e muito bolada. Ai, lagartixa, planos malignos. Não, meu, eu adorei o arquipélago. Eu tava antes Sério? de. Sim, adorei. Antes de entrar aqui no papo com você, eu tava falando com o Febrini, né? Que a gente sempre toca umas ideias antes. E aí eu tava contando para ele como funciona, né? Essa coisa da história ser, sei lá, contagiosa, vamos Mudando as colocar pessoas. assim, né? É, vai mudando os personagens. Meu, eu achei incrível, achei muito legal a arte, eu adorei. É legal demais, sei lá, não tenho o que criticar, meu, adorei. Pô, fico felizaça, cara. Hoje, se eu fizesse o arquipélago, ele ia ser todo diferente. Hoje eu já tenho uma outra ideia. E ele é tão novinho, né? E pra vocês verem, eu já desenharia ele mais caricato. Eu acho que eu faria umas aguadas, que é o que eu tô curtindo agora. Mas enfim, ele é meu bebê e esse lance desse protagonismo contagioso foi a alternativa que eu achei para sair da tirinha curta, né, e entrar na história longa, que eu não tinha nenhuma experiência com esse tipo de roteiro, sabe? Inclusive, recebi umas críticas super construtivas sobre o roteiro, de que tem partes em que ele tá super coerente e tem partes em que parece que destoa um pouco, e eu achei tudo muito válido, eu curti muito a experiência do arquipélago, sabe? Muito Já tô bom. Faz querendo um assistir Arquipélago o 2. Aí você próximo. faz diferente, é. É, não, o próximo vai ser totalmente outra vibe. Vai ser meio tristonho também, né? Porque fazer o quê? O que eu curto fazer. Mas vai ter robô gigante, vai ser meio louco. Ah, da hora, Olha a influência do anime aí. meu. É, vai ser minha não. versão de Evangelion. Olha aí. Mas Laura. Ah, pode falar, Grog, pode falar. Não, é rapidão, aí você manda aí. O que eu ia falar é que, assim, eu acho muito legal essa coisa do cotidiano, né? Que você tava. Como eu falei na gravação com as meninas lá, e de uns tempos pra cá, assim, eu tava muito de saco cheio já de ler super-heróis, sabe? E eu tava tipo, putz, já li muito, saturei, quero coisas diferentes e coisas mais sensíveis e tal. E aí surge, assim, as páginas que eu acompanho pela internet, que suprem muito essa minha necessidade de coisas diferentes, porque tem de tudo. E aí eu vi o Arquipélago, assim que eu tiver a oportunidade, comprei, porque é muito o que eu tava precisando, assim. São problemas que você tem, que seu vizinho tem, que sua mãe tem, que você sente que você podia ser qualquer um dos personagens da história, sabe? Eu acho que é isso que eu ando procurando, essa coisa cotidiana, assim, que é muito mais fácil de se identificar do que com o Thor, sei lá, sabe? O super-herói, ele tem um lance, assim, que é. Também tem umas paradas fodas, assim. Não é só pancadaria Sim. inventando um cara mais aloprado que o outro. Não, às vezes tem umas paradas realmente profundas e massa. Mas realmente eu acho que no quadrinho mais autoral rola essa identificação instantânea, cara, sabe? Eu acho isso incrível. E É dá muito. abertura pra falar de outras coisas também. Ai, com certeza. Quantos temas que não dá para puxar, que dá para fazer um cast com cada historinha desse arquipélago. É por isso que eu Foi falei aquela hora da marcado. geração, entendeu? Eu acho que é essa coisa do cotidiano que me pega, que me deixa maluco. Que eu leio e fico, mano, caralho, essa porra. Eu quero mostrar pra todo mundo, tá ligado? É muito Foi assim que o foda. quadrinho me pegou também. Foi essa vibe que eu senti em 2013. Eu pensei, cara, eu quero fazer isso agora. Eu vou voltar do trabalho toda noite, podre de cansada, e Sim, vou cara. desenhar. E é a arte, né, Laura? É a arte, né, mano? A arte, ela é muito bizarra, porque ela te pega. Às vezes ela pode não ter nada a ver com você, mas ela te pega, né? Tipo, tem uma tirinha que você fez Ela sempre aqui. vai ter alguma coisa a ver com você, sabe? Isso que é incrível. Tipo, por mais que, ai, é uma mulher negra, eu sou um cara branco. Isso tem a ver contigo também. Você não se interessa por entender mais sobre outra pessoa que você vê todo dia na rua, sabe? Exato, ó, você tem uma tirinha aqui que é aquela, toda mulher tem uma deusa dentro de si. Cara, isso é, pô, é genial. Sério, gente, eu fiz essa tirinha super rápido porque eu tinha entendido o tema errado da semana. Eu achei uma bosta e ela fez muito sucesso. Cara, é muito da Nada hora, de quadrinho até porque hoje. tipo, mesmo que o cara não é uma mina, ele sabe, pô, você convive com mulheres. Você vê mulheres com, pô, baixa estima, aquela coisa toda, né? E às vezes você Sim, fala, cara. puta, essa mina é tão incrível, ela é tão foda. Só que, sei lá, ela tá se achando uma bosta porque ela é gordinha. Mas foda-se, cara, você tem 1 milhão de qualidade, tá ligado? Exato, é tipo isso. E se colocar um pouco no lugar da pessoa também, tipo, caralho, as mulheres passam por isso e aquilo. Que bosta, não vou reproduzir isso, sabe? Sim, Tipo cara. assim. É muito bom, cara. Esse tipo de quadrinho que vocês estão fazendo, que faz a gente pensar, que deixa a gente maluco, eu acho que é o futuro, cara. Tem que, tá ligado? Tá Mas é todo mundo tem que o ler. futuro é agora, Febrini. Isso tá acontecendo aqui, ó. Enquanto a É, gente cara. fala. É, mas tipo, eu Isso quero sempre foi uma coisa que. meio nova mesmo na cena de quadrinhos, esse tipo de quadrinho. É novo pra mim, né? Mas eu realmente tô achando incrível aqui. É. Eu acho que é um conjunto também, né? Não sei se vocês vão concordar. Eu acho que é um conjunto que tá me deixando maluco. Que é tipo assim, esse tipo de quadrinho que faz a gente pensar, autoras nacionais e autoras. Tá ligado? Isso me deixa muito Sim, feliz, cara. cara. Nossa, pode crer, é um momento muito bom para ser quadrinista mulher, sacou? Porque antes não tinha ninguém, tinha, assim, uma ou outra que ganhava alguma moral e conseguia entrar no cenário. Inclusive, essa discussão tá muito forte, tá rolando muito texto na internet sobre isso. Não sei se vocês leram o texto da Love Love Six. Ah, eu li. Muito bom. Nossa, muito forte, né, cara? Super potente, Foda, cara. assim. E agora fiquei sabendo também que. Vocês estão me ouvindo? Deu pra ouvir.